esquecer com outra, mas o gosto da sua boca tá no meu paladar. Não tem como comparar. Eu quis me apaixonar por ela. Se ela fosse você, quem dera, ia descomplicar. É mais fácil de te amar. Ela é toda vitalista e faz tudo direito, mas é que eu sinto saudade até dos seus defeitos. Ela fala que me ama embaixo dos lençóis, e eu queria ter ouvido isso da sua voz. Não te amar só seria possível se você não fosse insubstituível. Mas eu faço amor com ela pensando em você. Eu tiro a roupa dela. Eu tentei te esquecer com outra.